especial, principalmente para mim, alguém que faz parte de toda a minha vida. Teria como encerrar esta noite de sábado o programa número 1 do Clássicos da Super sem esta canção, uma canção que fala de amor. Para você que esteve conosco até agora, o nosso muito obrigado, que Deus possa te acompanhar nesta noite, que você tenha paz, que você tenha alegria, que seu final de semana seja lindo, que você possa desfrutar dele com sabedoria. Que Deus abençoe você, que ele te ilumine e te guie. Voltaremos, se Deus quiser, no próximo sábado, com muita música sertaneja, com flashback. Para você que nos acompanha, para você que está conosco, o nosso muito obrigado aos nossos amigos, nossos companheiros que estiveram conosco. Para vocês que acompanharam os clássicos da Super até neste momento, retornaremos, se Deus quiser, no próximo sábado. Peço aqui desculpas pelos erros, pelas falhas. Afinal de contas, hoje é o nosso primeiro programa. A gente está aprendendo ainda como lidar com essa máquina, como chegar até você. Mas muito obrigado e que Deus abençoe você imensamente. Continue ligadinho na Super FM, que agora tem muito mais música, muito mais som para você. Uma boa noite e um ótimo final de semana a todos. Nove e três. Vou te trair, pode chorar, que eu não tô nem aí pro que os outros vão falar. Eu vou te trair, pode chorar, que eu não tô nem aí pro que os outros vão falar. Morreu na minha mão e vejo que você perdeu. Agora é minha vez, eu que vou te sacanear. Todo mal que me fez eu vou fazer você passar. Vou te trair, pode chorar, que eu não vou nem aí pro que os outros vão falar. Eu vou te trair, pode chorar, que eu não tô nem aí pro que os outros vão falar. Vou te trair, pode chorar. Chorar, que eu não vou ler.